Conversas Aleatórias. A emissão 183 de Conversas Aleatórias 183 tem lugar nesta terça-feira, 14 de março de 2017. E conta com uma novidade, três locutores. O Nuno Miguel, o Joaquim Pereira. Boa tarde a todos. Eu vim hoje pela primeira vez. Sim. E o Carlos Bonaparte, é só o segundo. Mas eu continuo muito tímido, eu até me custa olhar aqui para as câmaras, que eu fico assim muito envergonhado. Duas coisas que existem, tu olhares e as câmaras existirem, não é? Exatamente. Está aqui uma câmara. Ah, pois está, meio virada para o chão e tal, mas pronto. Está, okay. Está. Sim, pois. Como é que se encontram estas duas pessoas ilustres? E eu e o Carlos? Como é que eu não conto. Como é que estás, Joaquim Luís? Tudo no sítio? Ah, é por acaso não. O que é que dói hoje? Hoje dói. Vamos ao momento hospitalar. Momento. O que é que dói? Olha, para não dizer mal, digo bem. Vou andando. Muito bem. E o Carlos também vai andando ou gatinhando? Olha, graças ao São Luís das Dores, está tudo bem. Ó, Carlos, desculpa lá. Eu não vou andando. Porque eu, felizmente, estou sentado, não posso andar. Ora, está. Mas vai andando em outras ocasiões. Eu, graças ao São Luís das Dores, estou bem. São Luís, não percebi esse trocadilho, mas com certeza... Joaquim muito... Luís, das Dores... Quem São... foi São Luís? Porque, não sei, mas São Joaquim ficava mal. Quer dizer, é estranho. Não Luís sabes é... quem é São Joaquim? Ah, acredito que haja alguns. Todos há... É que, segundo dizem os bibliógrafos da Bíblia, é o pai de Jesus e a mãe é Ana. O pai de Jesus é José e a mãe é Maria. Ou isso, não. Ah. Então, e a história do Joaquim, então, ser o pai da Maria também está escrito em lado nenhum. Mas não está. Não, mas pronto, continua. Pelo menos é o que eles dizem. Eles dizem muita coisa. Eu depois vou investigar. Pronto, mas o São Luís das Dores, agora é assim. Muito bem. Ora bem, foi em Bíblia. Dom Duarte acabou de estabelecer um prólogo muito interessante para o qual é acontecer neste programa. Pois já sabia. Andou a espreitar os top secrets. Mateus. É, o Mateus vai inaugurar um programa que vamos ser muito bíblicos, realmente vamos. Por isso, quem quiser mudar de canal, faça favor. Quem o quiser, continua aqui. E quem quiser, continua aqui também. Porque eu dou 500 euros a cada pessoa. Não, não dou nada. Ora bem, vamos ter hoje uma passagem da Bíblia que já era para ser na semana passada, que já foi comentada há duas semanas. Confusos, amigos ouvintes, eu dou o contexto. Há duas semanas, estive só eu e o Carlos... porque o Joaquim Luís teve trabalhos a fazer pichalórios. E então, no final, em off, o Carlos Bonaparte e o Nuno Miguel estiveram a comentar como é que se há de agir com pessoas que falham, na nossa perspectiva, falham sistematicamente. Nós vemos que, na nossa perspectiva, não estão a fazer coisas certas. E eu lembrei-me de uma... O Carlos está com uma cara de quem não se lembra nada dessa conversa. Mas... Lembro. E eu disse, olha, para a semana vamos comentar isso. Mas como na semana seguinte, que para nós é a anterior, está a perceber, não é? Como na semana seguinte, que para nós agora é a anterior, fomos falando de vários temas que foram alongando o programa, já não chegámos a isto. Isto é o quê? É no Novo Testamento da Bíblia, um livro de Mateus, capítulo 18, e a partir do 15 até ao 17, e deixa uma perspectiva que eu vou passar a citar, adaptando para um português que se aperceba. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele e mostra-lhe que ele errou. Mas faz isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o teu conselho, então pronto, já ganhaste de volta o teu irmão. Mas, se não ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, uma ou duas testemunhas, para fazer o que dizem as Escrituras Sagradas. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas, neste caso, três pessoas, apresenta o caso à comunidade. E a comunidade irá tentar lidar com o assunto. Se mesmo assim a pessoa que errou não quiser ouvir a comunidade, passas a tratá-la, essa pessoa, como um pagão ou como um cobrador de impostos. Dando contexto, pagão ou cobrador de impostos eram aqueles quase excluídos. Portanto, eram umas pessoas que... Pois não, só andavam a roubar o... Um bocado fora do círculo alargado católico. O que eu questiono é o que fazer. Uma pergunta muito difícil, com muitas palavras. O que fazer com a pessoa que nós sabemos que falhou, que está a falhar? Falamos, seguimos isto. Primeiro falamos só nós dois. Deu eu já uma perspectiva diferente que é. Imaginemos que é uma pessoa com quem nunca falamos ou só nos cruzamos uma ou duas vezes. Se calhar, a primeira conversa que iremos ter com essa pessoa não será logo sobre a falha dela. Começámos a falar sobre o sol e a chuva, sobre o Benfica que ganhou e o Porto que perdeu, sobre as couves que não estão a sair direito e depois ir ganhando e tal. E no meio de conversas, então, olha, por acaso sobre isso estás a falar, eu até acho que tu de vez em quando devias, não devias fazer assim, devias fazer assado. Ou então, dever-se-ia, será que é assim? Dever-se-ia. Iniciar logo o diálogo. Não é matar, ser malcriado, mas a questionar a falha dele. Não se deveria nunca falar com uma pessoa que falha porque não é nada comigo. O que é que se faz? Posso responder isso com uma pergunta? Duas. O que é que tu fizeste com o senhor do rádio? Quem é o senhor do rádio? O senhor que te acordou às 8 da manhã ou às 10, ou Ah, onde é que foi? sim. O que é que tu fizeste? Pois, já no contexto, no, neste. Foste-lhe falar da chuva e do sol? Neste sábado, exato, neste sábado fui acordado num sábado, não foi dia de semana, às 8 e pouco da manhã, com o rádio quase colado à parede do quarto. E apercebi-me que era alguém que estava a trabalhar num terreno, e pronto. Eram quase 10, já tinha voltado a adormecer, por acaso, adormeci com o músico ao lado. E já com a coisa já tinha passado, eu chamei o senhor, tá, adoro, posso pedir um favor? Numa próxima oportunidade, tente baixar um bocado o rádio, sobretudo se for um sábado, assim de manhã, porque o rádio está mesmo encostado aqui à parede do quarto, eu moro aqui. E ele, oh, não volta a acontecer, perdão, não volta a acontecer. Eu sei, pronto, não foi, eu sei, nem sequer sabia, não foi por mal. Mas só estou-lhe a pedir para numa próxima oportunidade, ele, não volta a acontecer, amigo, não volta a acontecer. E pronto, foi assim a conversa. Isto para dizer, não falaste nem do sol nem da chuva, não foste conversar. Ah, então como é que está o tempo? Ah, e trabalho, está bom? Mas aí o contexto é diferente porque Quatro aquela. sábados depois, olha, já agora, fazia-me um favorzinho, baixava a música. Sim. Percebes? É que aquela pessoa eu não sei sequer se voltou bem, porque ele não mora ali. Ele foi para lá fazer um trabalho. Por isso é que eu disse, numa próxima, se houver. Percebes? Eu não estou com aquela pessoa. Eu nunca a vi isso. E se calhar nunca mais a vou Sim, ver. Ele isso, cara, esteve ali a fazer um isso. trabalho na terra e não sei se volta lá. Sim, mas a verdade é que. Mas se houver uma A próxima. verdade é que eu pelo menos a partilho a opinião quando alguma coisa não está bem, devemos falar. E se por acaso essa for a conversa inicial, paciência, porque eu acho que a conduta de uma pessoa vai-se perceber logo em qualquer das situações. Porque repara, se é para dar para o torto, vai dar na mesma. Portanto, podes apanhar a pessoa que logo por ser a primeira. Não gosta e não sei o quê, e se calhar até se conhecer até te ouve melhor. Com uma pessoa que, sei lá, tu conversas com ela e tal, ao fim de 5, 6 meses dizes, eu penso, cara, mas não sei nunca assim que mudou com isso, assim que mudar agora porquê? Ah, isso já foi antes e não sei o quê, e depois tu ficas um bocado sem argumentos porque afinal já estás a queixar uma coisa que já vem de antes. E aí a culpa é tua, não é? Porque. Se uma pessoa não se queixa quando lhe dói, não é depois ao fim que se vai queixar, digamos assim, não é? Quando está curado que se vai queixar. Pois, é a mesma coisa, eu partilho a opinião de que não, quer dizer, não, também nós vamos logo falar, cá está, com educação, com, enfim, não é? Mas devemos falar, não devemos. Primeira coisa, quanto a mim, é mentalmente olhar para a pessoa e tentar avaliá-la como é que ela é. Se é pessoa que se pode conversar ou que não se pode. E aí entra o pé de mansinho, sempre pé de mansinho, mas à cautela. Se a pessoa não ouve, tenta-se chamar a razão através de mais duas ou três pessoas que conhecem a situação, uma conversa em grupo calma, ou desistem, É ou o assim, que é que fazem? depende É assim, muito das situações. Pois, repara, se a pessoa não quiser ouvir, ainda por cima foi mal educada, e por exemplo, tu vives num condomínio. Faz uma coisa, chegas ao próximo segundo. Olha, o Zé do quinto esquerdo, eu já lhe disse baixar a música, ainda por cima fui insultado. Então vocês resolvam o que é que se deve fazer isto. Pronto, então cá está, é aquela situação. Isso é chamar outras pessoas. Exatamente. Se porventura a pessoa não. Se porventura a pessoa não. Vamos dar cá às 11 da noite, põe a música alta. Tu pedes a pessoa até mal educada. Fácil, não há condomínio. Ok. pegas um telemóvelzinho sintetizou. Que capta o som. Não. Não, melhor ainda. Que capta o som. Então, filmas o teu relógio para verem as horas que são. Lá fora para ver que é de noite, porque 11 pode ser da manhã. E claro que ele capta o som, não é? Pegas, mandas para as autoridades competentes. Siga. Porque se porventura a gente chama o 112, a pessoa baixa a música, ainda nos dá na cabeça. Ah, amigo, na próxima parte do carro. Se for assim, não se sabe quem é que foi ao certo, apesar de poder ter uma suspeita, mas não é tão à cara, digamos assim. E depois já chegou a outras autoridades. Porque o sentido daquilo que faz é, oh, vizinho, baixa lá a música, perceba. E a pessoa, até como sabe que é da lei, baixa. No estilo, está bem, eu baixo. Da coca já... Pip. Pronto. Se for, vamos imaginar, à câmara, ou, por exemplo, quando é em bairros, pegar ali no entregar aquele videozinho aos responsáveis pelo bairro, um bocado como o condomínio, mas pronto, ali é diferente. Ou à junta, ou o que é que seja, e depois, olha, eu já falei com o vizinho, nada, ele não quer saber, ainda por cima eu ainda fui insultado. E digo isto assim porquê? Porque lá uma segunda vez a filmar, o vizinho vai estar contra, não vai gostar. Portanto, enfim, aí não há muito a fazer. Pronto, e basicamente é isso, eu acho que é isso que se deve fazer. É muito difícil, sempre foi, em alguns casos, mas nos tempos que correm, é muito difícil viver em comunidade. Porque uma pessoa vê caras e não vê corações. Vê as pessoas todas aprumadas, parecem os seus lentes da universidade, e, no entanto, lá por dentro, aquilo é negro. Isso é de tabaco? Não. Ou nasceu em África, não sei. Eu não estejas a insultar os negros. Então é que disse tudo negro. Não. Tudo negro, meio tudo escuro. Tudo escuro. Também são castanhos. Bom, agora teremos uma palavra nova que vocês vão quase matar. Mas tu não sabes o que é que quer dizer isso. Pois. O que é que quer dizer catequese? Em que é que vocês pensam quando se fala em catequese? Pensam em quê? Agora digam lá, logo assim. Então, à primeira. Catequero. Oh. Estou dizendo a primeira coisa que vem à cabeça. Foi a primeira coisa que vem à cabeça. Catequero. Qual é a origem dessa palavra? O que significa? Só perguntei no que é que vocês pensam. Pronto, está bem. Então vamos primeiro ao significado. O que é que é catequese? A origem. Pronto. A origem lá do grego. Tinha que ir lá no latim tardio. Cardíaco. No latim tardia, fogo. Latim tardio. Nunca tinha dito isto. Latim tardio. Ai, senhor Jerusalém. Vem de catequese, que eu sou ateu. Vem de catequesis, que significa instruir a viva voz. Ou seja, ensinar com palavras audíveis. Portanto, tá. Mas volto a perguntar: qual é a primeira coisa em que pensam quando ouvem catequese? Digo, uma. Ensinar o catecismo. Outro. Eu lembro-me aquilo, o meu ano de catequese. Quando? Quando eu tinha 13 anos. Pronto. Joaquim, mais? Eu lembro quando tinha 7 anos. Mais? É isso? É. Ou seja, vocês associam, além de doutrinar, ensinar, instruir, associam logo a crianças. Sim. Adolescentes. Certo? Não. Pode sim, ser. Não, acabou-me de dizer que falam há 7 anos. O quarto falou em 13. É sim, eu falei em 13, mas eu lembro-me de estar rodeado cheio de miúdos de 7 anos. Pronto. Mas pode-se aplicar este termo, catequizar, clubisticamente, politicamente. Estou a falar só em termos católicos, mas, religiosos. Mas este termo aplica-se a qualquer coisa. Ah, bem, mas deixa-me puxar para o termo que me interessa neste assunto. Estás a puxar nesta sardinha para a tua brasa. Não? Porque vocês lembraram-se logo de 13, além de ensinar, 13 anos, o Carlos disse à volta de 7, ou seja, crianças. Catequese, é para as crianças. És catequista. Há quantos anos têm os teus miúdos? A tua verdade, descobri eu na semana passada, o Diretório-Geral da Catequese, que é um documento oficial que já tem não sei quantos anos e vem lá do Vaticano, não diz uma única vez que a catequese é para as crianças. Ah, não. E quando chega à parte de, no capítulo, no género, catequese por idades, O primeiro logo que aparece é para adultos e ocupa várias páginas. Claro. Ou seja, essa ideia de catequese, vamos ensinar a palavra do Senhor aos meninos para fazer uns desenhos e a pintar e não sei quantas. Na verdade, a origem, como é que quer dizer? O uso que seria mais bem empregue da catequese seria para os adultos. Porque é ensinar os ensinamentos de Cristo. Porque, assim, as crianças percebem, 7 percebem pouco, 13 percebem mais alguma coisa, mas é muito mais lógico que os adultos percebam bem melhor o que se quer dizer, o que se quer instruir, claro, do que as crianças. Mas nós fomos acumulando, ao longo dos anos, quase 100% a experiência de catequese, crianças, catequese, crianças. E se formos... Isto começa-me a rir. Porque se formos mesmo à origem disto, a catequese não é para crianças. Deveria ser para adultos, para os adultos transmitirem em casa, se quisessem, aos filhos, se tiverem. Portanto, tu estás-te a exigir à Igreja. Sim. Mas, como eu já disse há bocado, catequizar pode ser qualquer coisa politicamente, clubisticamente. Instruir, ensinar. Instruir, puxar a brasa à nossa sociedade. De preferência, já que é para doutrinar e instruir, preferência a adultos, que têm uma capacidade, claro, claro, eu não vou dizer, de conhecimento, apesar maior. Apesar que 90% dos paizinhos, para não dizer 100%, epá, o Porto é que é bom, o Porto é que é assim, os outros são assados, os outros não são no prédio. Estão a catequizar os miúdos. Não estão? Sim, isso é... Isso não é catequese, isso é doença. Não é doença, é ensinar-lhes qualquer coisa. O Carlos Bonaparte está preparado para ser catequista de uma turma de pessoas com mais de 25 anos. Sim, logo eu. Eu de 50 anos para cima só. Mas há uma coisa que eu vos tenho a dizer e a confessar aqui, a propósito de católicos e crentes. Só Deus sabe o que me custa não crer em ninguém. Ou não crer em nada. Oh, Carlos. Tu és ateu? Eu não sabe. Eu sou meu. Ah, também é tua. O meu coração é teu, quase enfeitiçou. Mas é que eu estou a dizer, só Deus sabe o que me custa não querer. Claro, catequizar é o que estávamos a dizer. Tínhamos esquecido, estava aqui escrito. Ensinar, instruir, educar, doutrinar. Agora. E instruir. Não é isso. Vamos a outra palavra nova. É o Carlos ia falar. Não, ia dizer que há pouco aqui em off se perguntou se havia efemérides. E eu esqueci-me de dizer há bocadinho. Tenho duas. Então eu sou minha. Uma é minha e outra é tua. Outra é de quem apanhar. Mas podes prosseguir então para a palavra nova. Muito bem. Que não é póquer. Tem a ver com... mais ou menos com isto. Porque neste processo de amadurecimento das pessoas numa iniciação cristã dos adultos, há uma parte que é o último tempo, jamais para o fim, quando a coisa já está madura e não é a maçã, que é destinado à mistagogia. O que é isso? Mística. Mistagogia. Vem de mística. Não tem nada a ver. O que é que é, Carlos? Eu vou só meter aqui uma parte. Dizes tu que é só para adultos. Não estou a dizer que é só para adultos. Eu deveria sentar. Disse há bocado aos 7 anos, ou que já ia ser catequizando. Ia sendo catequizado. E conforme fui crescendo e chegar, ainda não era adulto, naquela meia-idade. Na adolescência. Na adolescência. Pronto, nós estamos a passar. Não? Arrumei com tudo. Tornei-me como o Carlos, ateu. Eu até ali era todo coisinho. Bem, e não sei o que. No fim, vi, eu vou cantar a Maria Bethânia. Não via nada. Cheguei a certa altura, comecei a analisar o que se passava à volta. Já tinha, felizmente, já naquela altura tinha um bocadinho de miolos a trabalhar. E eu comecei a olhar à volta. Mas então é assim, é sabe? E isto é assim e aquilo é sabe. Bem prega feito preto mais. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Tenho dito. Quanto à mistagogia, eu associo à demagogia das Santas Mistas. Mas creio que não é. Não há cultura nenhuma neste. É só analfabeto. Eu estou rodeado de ignorância. Analfabetos não, que eu sou analfa Carlos. É só ignorantes nesta vida. Bom, ah, ignorante está bem. A mistagogia, neste contexto, surge depois do pré-catecumenado, catecumenado, purificação e iluminação, e depois vem a mistagogia. Ora, orando. Isto está bonito, pois. Olhando para... Mas que achei coisas que não percebem. Olhando para o que o dicionário nos oferece, diz: iniciação nos mistérios de uma religião. É mais do que isso. Mistagogia poderíamos definir como recolha da experiência e dos frutos da vida cristã e, ao mesmo tempo, a entrada, isso sim, no convívio da comunidade dos fiéis, estabelecendo com ela, com a comunidade, relações profundas. Olha, ou seja, a mistagogia é entrar no mundo. A mim deu-se-me o contrário. Quando eu comecei a entrar na mistagogia, saí... Não sei se diz entrar na mistagogia ou iniciar a mistagogia. Iniciar-me como quiser, ou começar, ou... No caso, para finalizar. Exato. Começar a acabar. Ora, efemérides da semana, temos com o Carlos Bonaparte e com o Joaquim Pereira, que lhe ofereceu uma. Mas ele é que as vai dizer. Exatamente. Portanto, neste momento, para falar como se fosse na namorada. Ora, dia 11 de março de 2004, atentados em Espanha. Nos comboios. Nas estações de comboios. O atentado mais mortífero foi na estação de Atocha. No total morreram 198 pessoas e foi um momento trágico. Ainda não havia Estado Islâmico, mas muita gente associava a Al-Qaeda e coisas do género, e foi efetivamente por aí. Não foi um braço armado da ETA, como na altura se supunha, mas sim estas guerrilhas internacionais. E no dia 11 de março de 2011, o sismo mais violento do Japão e um dos mais violentos do mundo, até agora registado, com o epicentro muito próximo de Fukushima, aliás, onde se deu um desastre nuclear de proporções cercanas muito idênticas à de Chernobyl, mas felizmente com um desfecho diferente, dado que já havia preparação. O que curiosamente mais matou e mais destruiu o Japão não foi propriamente os terremotos, mas sim, ou seja, o sismo e as réplicas, mas sim um tsunami muito grande, com muitas ondas, e que tirou a vida a cerca de 16.250 pessoas. Só dizer que foi muito curioso, quem tem essas imagens vai ver os edifícios, os mais altos em Tóquio, aqueles edifícios quase que se batem uns contra os outros, mas não caem. Não caíram. Porquê? Porque a construção exatamente. Já está feita contra os sismos. Mas aquilo é uma região sísmica. Mas tem entre aspas, muita piada. Claro que eles apanharam um susto enorme e houve para lá compro partidos, mas não sei o quê, ok. Mas os edifícios em si não caíram. Tem piada ver-se as imagens de um lado para o outro, de um lado para o outro, quase a bater uns dos outros, mas não bateram, não é? Quase a bater uns dos outros, mas não caíram. Com um sismo de 9.4 na escala de Richter. Ou 9.1, ou coisa assim do género. Na escala de Richter. Muito violento. Pronto, são as efemérides. Só tragédias. É só essas. Eu tenho mais três. E o 11 de março? De 1975. Tentativa de contra-revolução. Contra-golpe. Ah, não sabia. Não sabia. Mas que é isso? Eu andei na estrada a ser parado, vinha de carro, a ser parado com gajinhos de metralhadora em punho, quase a matar-me, para abrir as malas e para... Que é verdade, é verdade. Oh, isto para mim marcou-me mais... Eu não estava cá na altura. Isso para mim marcou mais... Do que o 25 de Abril? Não, que os atores e não sei o quê, porque a mim eu vi-me metido ali naquela alhada. Sim. Foi uma tentativa de... Sim, mas... E os aviões a passar... Ou seja, mais alguns que dentro do exército e afins que queriam o poder para eles. Obrigado, isto me foi sempre desde o princípio que o mundo é mundo. Sim, mas querem todos nessa altura... Para... Que hidrou, eu nessa hotel, altura... Não. Pois. Foi o hotel. Devia ser. Agora mas já... eu nessa altura... E eu gostei não tanto disso que... Peguei numa esponja e apaguei do meu cérebro. Só me lembro destes pormenores, assim, agora o resto já não sei. 12 de março de 2011, a grande manifestação em Portugal, a maior do século XXI até agora, que reuniu ao todo mais de centena de milhares de pessoas, incluindo 70 ou 80 mil no Porto, ou 50, depende da perspectiva. Incluindo eu e o Carlos Bonaparte, estávamos lá no meio da confusão do Porto. No Porto foram cerca de 60 mil pessoas, em Lisboa foram cerca de 80 mil. É mais ou menos. 12 de março de 2011 foi um sábado muito bem. 13 de março de 2013, Eleição do Bergoglio, o Papa Francisco. Oh, pois é, mas foi hoje. Foi hoje, foi. Não, há foi 4 ontem. Anos. Ele está agora a ser. Foi ontem. Ontem fez 4 anos. Foi ontem que fez. Ah, vamos. Acho a minha mulher sabe. e na televisão estava a dar. 12 de março de 2017. O dia em que um homem, durante uma celebração numa missa em Braga, numa igreja em Braga, e com uma transmissão em direto na TVI, vira-se para a câmara e aponta o dedo do meio. Muito bem. Isto podia ser um insólito da semana, mas não era um insólito. Pois, isso não era bem efeméride. Isto foi só para aguçar o apetite para ir lá espreitar na caixa da NOS e da Mail, da Vodafone e dos outros. Ou no TVI Play. Ontem quando foi? TVI Play. Foi dia 13. Ontem foi. Não era sexta-feira. Era segunda. Era uma segunda-feira, mas era dia 13. Era dia 13. O meu radiador do carro. Pomba, entra aqui. E quem é que sai? O Zé? Que engraçado. Ora bem, para fechar uma referência muito rápida para confirmar que há doentes, ainda há bocado falamos em doentes, em relação ao desporto, o futebol, porque ainda hoje mesmo, isto é um registro misturado com o desporto, estavam a falar um antigo médico, enfermeiro, arquiteto, não sei, da seleção de 1915, já não sei. A influência que os jogos entre seleções nacionais pode ter no Benfica-Porto daqui a 3 semanas. Porque neste fim de semana há campeonato português de futebol, no outro não há, porque há jogos entre seleções, e portanto no 1º de Abril vai haver o primeiro fim de semana de Abril, não é dia 1 de Abril, que é, se calhar até é, não sei. Não, dia 2. Dia 2. Dia 2 de Abril vai haver Benfica-Porto. Portanto, na semana anterior, os jogadores não vão estar, como habitualmente a semana toda, dentro dos clubes, vão chegar das seleções a meio da semana, ou terça, ou quarta, ou quinta. Ainda bem, ficam, chegam mais fresquinhos. Pronto. E diz o indivíduo que estava a falar na rádio. Sim, claro que vai ter influência. O jet lag, a diferença horária, depois a carga de treinos que não é a mesma, o sistema rotineiro que muda, depois aquela diferença de atmosfera, influi, vai influir muito nos jogadores. Há pessoas que gostam de fazer o futebol um drama e uma coisa muito científica que vai mudar o universo. Eu estava a ouvir aquele homem a falar e estava a falar de uma coisa como se fosse... Todos os jogadores vão treinar e depois voltam e jogam outra vez. Que remédio deles. Mas eles falam daquilo como se fosse o Big Bang. E se vocês ouvissem a falar... Por isso é que há uma frase, por isso é que há uma máxima que é: o futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais do que isso. Para alguns é. Mas é, atenção que isto é... Há uma frase, não sei o que, não fui eu que inventei. Eu, felizmente, já passei... Já me passei disso. Mas mesmo nos tempos antigos, eu gostava de futebol porque via-se jogar futebol. Hoje é só esquemas, 3 quartos, 3 avançados, 2 jogadores. É só técnica. Eu gosto mais do quarto de queijo. Quando é um quarto de uma bola. Quando o queijo é bom. É, por acaso, eu gosto do Flamengo. O Flamengo não. Vamos eu não embora, sei falar de Flamengo. Está na fome, vamos lanchar. Mas só uma coisa para acabar. Nesse tempo, quando eram jogos Benfica-Porto, Benfica-Sporting, Benfica... ou até Belenenses. Belenenses nem tanto. Porque, como os estádios enchiam, eu não ia ver. Porque eu sempre fui... Adepto do sossego. Não, fobia às multidões. Acho que é sinónimo, é quase. Sabe o que é que tem? Tem agorafobia. É verdade. Agora... Agorafobia. Mas eu não sei grego, digo agora. Tu dizes agora, eu digo para a semana. Agora pô. Estou a dizer. Exato. Para a semana vamos ver se o Joaquim Pereira aprendeu um bocado de grego nestes dias. Não sei grego. Temos que ver o Olympiacos para a Natal. Na Liga Mercúrio. Pois. Isso quer dizer até para a semana? É. Muito então bem. Até para a semana, boa tarde, que eles hoje estão com os copos, não liguem, porque hoje é uma terça-feira. Depois do dia 13, não se esperava outra coisa. Ora, Carlos Bonaparte, tenho a dizer alguma coisa ao contrário? Até para a semana.